que é natural que, derivado ao Covid-19, haja mais famílias que precisem deste apoio. Absolutamente natural, porque este documento tem a ver mais ou menos com os levantamentos feitos anteriormente. Mas já inclui algumas famílias, por exemplo, a proposta inicial era de 120, já estão aqui 4 famílias que identificámos agora na fase de acompanhamento do Covid e integrámos aqui. O que eu penso é que todos os casos de necessidade devemos alargá-los para estas famílias passarem melhor esta quadra. E acho que também é um sinal de injetarmos dinheiro na nossa economia local. Tem dois objetivos claros: ajudar as pessoas para terem um Natal melhor e a terem alimentos diferenciados, e também, na minha opinião, por isso eu penso que esta é uma proposta que vem agora aqui neste momento, mas que depois já devemos ratificar em caso de aparecerem mais famílias, e penso que aí os serviços de ação social, também depois com as IPSS, perceberem e fazermos uma... Isto é, a minha ideia é que não há problema nenhum se nós gastarmos nesta medida, estavam aqui 5 mil e tal euros, se gastarmos 10 ou se gastarmos 15, alargando o maior número de famílias preciso e que perderam os seus rendimentos. É isso que eu quero deixar esta nota. Depois, se aparecerem, em vez de termos 120 e tal famílias, se tivermos 200, não há problemas por causa disso. Pois não, senhores vereadores.